quantos anos tem? Tem, isto é um seguimento, tem, nasceu em 1986. 86. Portanto, trabalha essencialmente com carnes frescas. Carnes frescas e congeladas. Onde é que estão os vossos produtos no nosso país? Em vários, abastecem áreas comerciais do país. Qual é que é, então, o atual momento? Nós estamos em todo o país, desde o Algarve, nas ilhas. Estamos na Europa, pelo menos na comunidade, no chamado Mercado da Saudade. E estamos em África. Estamos em Angola, estamos na Guiné-Bissau, estamos em São Tomé, estamos em Cabo Verde. Em Moçambique não estamos. Portanto, e aí, é isso. Portanto, há centenas de postos de trabalho envolvidos na marca Indoveira e nas carnes que vocês comercializam. Nós temos à volta de 130 postos de trabalho. Aqui, no total. Aqui. E temos na Covilhã mais 30 postos de trabalho e temos em Castelo Branco mais 8 postos de trabalho. Uhum. Também temos 2 estalhos em Castelo Branco. Qual é que é o atual momento da Indoveira, numa altura em que estamos ainda em pandemia e que o país e o mundo quase paralisaram devido à Covid-19, como é que a empresa soube responder? Ora bem, sofreu, como todas sofreram, mas como nós estamos, abastecemos todas as grandes superfícies da distribuição moderna, estamos em todas as áreas da distribuição moderna, portanto não sentimos tanto o choque como poderia ser caso nos tivéssemos. Porque a carne também é um bem essencial, não é? A carne também é um bem essencial. E até houve como que uma corrida, as pessoas fizeram como início, que uma corrida para se abastecer. No início, não é? Houve uma corrida para se abastecer, embora passado algum tempo as coisas normalizaram. Muito bem. Portanto, é com boas expectativas que reabre este espaço aqui na Indoveira, logo à entrada da zona industrial. Exatamente. O objetivo é esse. É servir bem, atrair clientes e servir bem qualidade aos melhores preços.